assim, casa cheia, casa vazia. Tinha o quê? Tinha aí uns 50 e tal anos, quando foi isto. Agora este já vai para 60 anos. A barca. Deus é nosso. Está ali? Diz aqui. Aqui, Deus é nosso. E tinha o ratinho aqui, o ratinho, que era da gente, do meu pai. O pai chamava-lhe o Júlio Ratinho, e então a Júlio Ratinho, estava ali. Tinha 11 metros, a barca tinha 11 metros de comprimento. Tinha ali um pedaço de malta, ali tudo. E isso é a treineira do meu sobrinho, que é a Perla de Sesimbra. É assim a vida. É assim uma vida, é assim uma vida. A gente era uns 10 irmãos, tudo unido, tudo. Tem razão de queixa dos meus irmãos. Nem das minhas irmãs. O espadar só aparecia por cima da água, era no verão. Pois era. Com água quente. Que o peixe vinha daquelas águas lá de fora, que é mais quente que estas nossas. E o peixe procurava água quente. É quando a gente andava à procura dos espadardos. Via-se eles fora da água, com a ponta da guilha das costas e com a ponta da guilha do rabo. E o peixe andava à roda. E a gente preparava. Se o peixe viesse para a gente, a gente tinha que ir logo para o peixe. Não lhe deixava atravessar. Se deixasse atravessar, o gajo de frente na vê. O peixe agulha na vê de frente. Vê de lado, por causa do bico que tem, na via de frente. Vê de lado. E a gente ia caminho dele, quando ele ia para se virar, era quando aquele está ali, mandava-lhe o ferro e espetava-lhe. Espetava-lhe logo. Era muito raro errar um. Oh! Nem havia ninguém em cima. Como é que era? Alpão. Com arpão. Tenho ali os ferros. Tenho ali os ferros e tenho aqui outra coisa, peraí. E eram umas cordas aqui grossas amarradas. E depois, quando era para apoiar o peixe no mar, ora, o meu irmão punha-se à proa da barca, quando coisa, zumba, enfiava-lhe e está aqui, fica assim. Fica aqui, já não sei. Chama a gente isto. Coisa o alpão. Aqui. Quando era boi alpoados, morria depressa. Às vezes estava alpoados ali sobre a pele, tinha que estar com cuidado, depois ganhei-lhe voados. Podia demorar quanto tempo? Demorava uma hora, com forno, é. Isso era trabalhoso, não é? Era trabalhoso. Tivemos um dia, viemos aqui do Mar Novo, apoiámos um aqui, com 300 quilos. Durámos aquele peixe, suas 4 ou 5 horas, e teve quase que vivo à borda. Era um bichinho enorme. Foi o tempo que voámos mais com o peixe, era aquele. E outros atiravam-se um ferro e ficavam logo mortos. Quando batia da espinha, pronto, já estava. Ficava adormecido, pronto. Ai, apanhou muitos, muitos. Eram barcas carregadas de sardas. Sabe o que é sardas? Sim. Aquelas sardas grandes. Barca, o prão todo cheio, tudo. Era, esse cá, era chaputa. Era... as tuninhas, os golfinhos, que eles agora não deixam ninguém apanhar nada. Apanharam tantos, meus irmãos. Nem havia em Sesimbra, não havia ninguém como ratinhos, chamavam-lhe a eles, os meus irmãos, os ratinhos. A lota mudou. Era praias aí cheias de peixe, que até dava gosto a gente ver a praia cheia de peixe. Era todo o dia, quando era todo o tempo do peixe-espada. Sem nem queira saber. E da chaputa, sem nem queira saber. Era praias cheias de peixe-espada, tudo estendido, era 30 peixe-espadas. Vendia-se, punha-se 30 peixe-espadas em cada coisa. Faziam assim, faziam filas. E a chaputa era as coisas, os molhos. Cardápio pode ser um aperitivo para o seu almoço ou jantar. Ou simplesmente na hora do petisco e à roda da mesa com os amigos. Conheça o que de genuíno e regional se vai fazendo por aí, de norte a sul do país, não esquecendo a ilha, dos Açores e da Madeira. Sirva-se do cardápio, aqui na sua rádio. Oh, toda esta costa é propícia a que Sesimbra usufrua de bom peixe e marisco. Plantada à beira-mar, o restaurante Ribamar preparou as melhores receitas para você conhecer. Nós aqui tentamos ao máximo apresentar pratos de peixe sem espinha, à exceção do peixe grelhado, obviamente, mas tentamos dar um timbre diferente ao peixe para que as pessoas consigam gostar mais, enfim, e começarem a comer mais peixe com mais assiduidade. Hoje, por exemplo, temos três pratos que saem muito no vosso restaurante. Começámos pelo espadarte. Como é que se processa todo, desde que se arranja o peixe até ao bife espadarte, servido no prato? É uma receita já muito antiga, é da avó, não é? Exatamente. De minha avó. É frita em manteiga com alho e louro só. Depois acaba por ser cozido no leite, só com um pouquinho de mostarda e é só. E então, e esta sopa rica leva o quê? Primeiro é feito um caldo, portanto um fundo de peixe. Fazemos um refogado com cebola, alho francês e um bocadinho de pimento, não muito. Deixamos refogar um bocadinho, peixe para dentro, normalmente o peixe da rocha, como o pai dizia, que é o peixe mais saboroso. Deixamos refogar e depois vamos cobrir toda essa base com o fundo de peixe que já está feito. Vamos deixar cozer durante muito, muito, muito tempo. Um bocadinho de caril, um bocadinho de açafrão. E depois o tempero normal, sal, a pimenta. Eu gosto. O espadarte que vimos hoje a arranjar tinha 57 quilos, o que vai dar para muitas refeições, ou nem por isso? Sim, vai dar para algumas, não é? Não há nada como comer o peixe fresco, não é? Eu sinto por ti, Sesimbra, só para encontrar o sol e o mar, amor e luar. Venha o mundo aqui, Sesimbra, tu és a princesa de rara beleza, quis a natureza, quis o Criador. Sesimbra, sou teu namorado, louco, apaixonado, é emocionado, te canto amor. Sentemo na praia um dia, o mar contei minhas mágoas. Estava tão calma a baía, estavam serenas as águas. Gaivotas muitas andavam no rochedo a saltar. Eu reparei que choravam comigo as águas do mar. Sesimbra, és a inspiração da minha canção, que fascinação eu feito por ti. Sesimbra, só para encontrar o sol e o mar, amor e luar. Veio o mundo aqui. Sesimbra, tu és a princesa de rara beleza, quis a natureza, quis o Criador. Sesimbra, sou teu namorado, louco, apaixonado, emocionado, que te canta amor. Thank you. Sesimbra, és a inspiração da minha canção. Que fascinação é feito por ti, Sesimbra, só para encontrar o sol e o mar, amor e luar. Vem o mundo aqui, Sesimbra, tu és a princesa de rara beleza, quis a natureza e quis o Criador. Sesimbra, sou teu namorado, louco, apaixonado e emocionado. Que te canto, amor. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. Olá Sérgio, há quanto tempo? O que tens feito? É pá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também, mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na NS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a nsportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Dos eventos à história das confrarias gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos e as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional e que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. There's a great big mystery, and it sure is worrying me, this city boy. Esta semana fomos até à beira-mar conhecer um doce antigo de Sesimbra, que está ligado à história das suas gentes. Chama-se farinha torrada e surgiu como um doce para dar força nos trabalhos pesados e curar maleitas. Por isso é hoje conhecida por barra energética. Era um hábito nas famílias de pescadores a confecção da farinha torrada. Eu sou filho e neto de pescadores. Portanto, na minha casa, na casa dos meus avós, fazia-se farinha torrada desde sempre. E tenho boas memórias. O meu avô levava sempre para o mar, lá no saco, com a comida. Principalmente no inverno, levava sempre que podia um bocado de farinha torrada. É quase uma barra energética. Inicialmente não se usava o chocolate, o chocolate era uma coisa cara, mas eu, desde as minhas memórias, já a farinha torrada levava chocolate, limão e esses ingredientes que hoje compõem normalmente a farinha torrada. Recordo-me bem de haver lá em casa sempre farinha torrada feita, principalmente no inverno, como eu dizia. E até me recordo de vez em quando haver assim um desaparecimento da farinha torrada mais acentuado. O meu avô se queixava, já não tenho lá nada lá. A minha avó tinha um recipiente que enchia com farinha torrada, que estava aos bocados, e eu, geralmente à noite e tal, quando ia a descer as escadas, lá ia e sorripiava um bocado de farinha torrada, e de vez em quando aquilo de facto desaparecia mais rapidamente do que qualquer costume. A minha avó e a minha mãe já faziam em casa. Naquelas alturas que havia doenças, que havia a tuberculose, que havia aquelas doenças malucas. E a pessoa dizia, olha, vou fazer um bocadinho de farinha torrada, que dá muito alimento. Dá muito alimento. O segredo da farinha torrada é ir para ali para o forno, posto no tabuleiro, mesmo em farinha. É por isso que se chama farinha torrada. I said the stars soon be gone, just give me that thing you said on my diddy war diddy, my diddy war diddy. I wish somebody would tell me what diddy war diddy mean. A farinha torrada vai bem com vinhozinho abafado, por exemplo. Nós temos aqui também um vinho de Sesimbra, que é o pescador, é o licor. Um licor produzido aqui a nível local, que é um licor adocicado, mas também vai bem com um bom moscatel de Setúbal, com vinho do Porto, enfim. Música.

Rota do Petisco no Algarve. Descubra os sabores do Algarve entre 4 de setembro e 11 de outubro. Portimão, Alvor, Monchique, Silves, Mexilhoeira Grande e Ferragudo. A rota vai mesmo passar por aqui e é a oportunidade para descobrir os sabores deste saboroso Algarve. E por falar em iniciativas gastronómicas, dizer que vai também decorrer de 5 a 13 deste mês de setembro a terceira semana gastronómica de Grândola. Da satisfação dos estômagos se poderá falar a propósito desta iniciativa que decorre em Grândola, refira-se, num conjunto de restaurantes aderentes. Promover a gastronomia regional, dar a conhecer e a saborear os produtos mais característicos da dieta mediterrânica, considerada aliás pela Unesco Património Imaterial da Humanidade, são objetivos deste evento promovido pela Câmara Municipal de Grândola. Ah, pois, e para aguçar dos apetites, bem poderemos adiantar desde já um conjunto de apetecíveis pratos confeccionados com sardinha e carapau. Podem ser, por exemplo, entre as várias sugestões, uns carapauzinhos fritos com arroz de tomate, ou ainda a bela sardinha assada com a sorda de alho, ou ainda uns carapaus em molho de escabeche, ou se preferirem, umas migas de sardinhas. Para os amantes das comidas mais tradicionais, as sardinhas assadas com legumes e salada de pimentos assados. Tomou nota? Rota do Petisco no Algarve até 11 de outubro, ou então de 5 a 13 de setembro em Grândola, a semana gastronómica do carapau e da sardinha. Thank you.